ninguém sabe de onde vem. Nós, o destino. Ninguém sabe a razão de uma flor. Ninguém sabe porque me entrego sempre em teus braços. Mas eu sei porque te amo. Abraça-me e faz eterno este momento. Abraça-me para que eu não pense em nada mais. Abraça-me para que eu consiga passar-te o meu sentimento. Eu não quero nem te vou perder. Às vezes eu fico em silêncio. Sabe porque o dia volta a ser noite. Ninguém sabe porque há luz do sol. Ninguém sabe para onde vão os nossos sonhos. Mas eu sei porque te amo. Mas eu sei porque te amo. Quem é que não se lembra desta canção que ouvimos há minutos atrás? Henrique Iglesias, Se Tu Te Vas, um grande sucesso. E agora também o português Filipe Delgado, com uma canção que está aí também a marcar o panorama nacional português, no que diz respeito a canções mais recentes. Chama-se Abraça-me, esta canção que acabámos de ouvir. E agora, a altura para irmos até ao nosso espaço de efeméride. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. E hoje falamos de Michael Jackson, precisamente ele que nascia a 29 de agosto de 1958, cantor, compositor, dançarino, produtor, empresário, também vocalista, pacifista e ativista americano. Segundo a revista Rolling Stone, faturou em vida cerca de 7 bilhões de dólares, fazendo dele o artista mais rico de toda a história. E um ano após a sua morte, faturou cerca de 1 bilhão de dólares, devido também aos discos vendidos. Começou a cantar e a dançar aos 5 anos de idade, iniciando-se na carreira profissional aos 11 anos, como vocalista dos Jackson 5. Em idade adulta, gravou o álbum mais vendido e popular da história, Thriller. Jackson é frequentemente citado como o maior ícone negro de todos os tempos e com grande importância para a quebra de barreiras raciais. No início dos anos 80, tornou-se uma figura dominante na música popular e o primeiro cantor afro-americano a receber exibição constante na MTV. Jackson também foi um notável filantropo e humanitário, doando milhões de dólares durante toda a sua carreira a causas beneficentes por meio da Dangerous World Tour. Um dos poucos artistas a entrar em duas vezes no Rock and Roll Hall of Fame. Seus outros prémios incluem vários recordes certificados pelo Guinness World Records. Jackson recebeu centenas de prémios que fizeram dele o artista mais premiado da história da música popular. Alguns empresários da Sony já registaram a incrível barca de mais de 400 milhões. A sua vida constantemente nos jornais, somada à sua carreira de sucesso como popstar, fez dele parte da história da cultura popular mundial. Nos últimos anos, foi citado como a pessoa mais famosa e conhecida do mundo. Enquanto se preparava para uma nova turnê, intitulada This Is It, Michael Jackson morria de intoxicação aguda de anestésico Propofol, a 25 de junho de 2009, após sofrer uma paragem cardíaca. É por isso mesmo que hoje o vamos recordar no Alcanto da Lua com uma das suas mais bonitas baladas. Chama-se You Are Not Alone. Not here. Love you. Michael Jackson, hoje recordado no Ao Canto da Lua, ele que falecia a 25 de junho de 2009. Ao Canto da Lua. Leva-me de volta à casa, abre as portas do jardim. Ao Canto da Lua. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry. As melhores baladas. Pra terra onde ninguém vai amar. Ao Canto da Lua, alguém. Programa Nacional de Rádio. E de regresso à música, para ouvirmos a portuguesa Áurea com o tema Nothing Left to Say, e logo depois também uma voltinha ao Brasil para ouvirmos a dupla Bruno e Marrone com o tema Te Amar Foi Ilusão. Continuação de uma boa noite, este é o seu espaço romântico na sua rádio todas as semanas. Ao Canto da Lua consigo. If you try to draw in a single line, if you break it down in a single word, if you want to explain, you won't find it hard to summarize. You can do it easily with no pain, there's no much to tell. 'Cause days and nights went by too fast, shallow waters run right quickly, though you disagree. No hard feelings, no regrets, like baby birds do leave their nest, flying away. There's a blizzard in my heart. There's a shadow in my eye. Oh, there's nothing left for me to say. Don't try to set my soul on fire, start controlling your desire, let me breathe. Don't try to burst your protection, keep up with your perfection, don't lose it now. If it gets too hard to understand, I'll make it easy to comprehend. It won't go back. There's a shadow. Anymore. ao canto da lua. Sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar teu pensamento, saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo, e vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar, e vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Enganei o tempo todo com o seu olhar. Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Por te querer, por te amar, e vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor ao amor de quem te ama. Já sabe que todas as semanas estamos aqui na sua rádio preferida neste dia e neste horário. Por isso mesmo, basta que entre em contacto connosco para que qualquer sugestão surja no ar. E estamos sempre abertos a elas. Basta que, para isso, nos contacte através do nosso Facebook, basta encontrar-nos, ou então também através do nosso site em aocantodalua.pt.vu. Estamos do norte a sul do país, incluindo ilhas e também nas comunidades portuguesas. Obrigado pela sua fiel companhia todas as semanas. A seguir trazemos-lhe Beto com o tema Mil Palavras. É para ouvir já a seguir. Ao canto da lua. Sinta-se bem. Thank you. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Sons de Beto também para o recordarmos hoje. Este tema Mil Palavras, um tema lindíssimo, mais uma balada fantástica a passar por aqui nesta noite. Daqui a pouco as nossas habituais sugestões, a nossa agenda semanal, mas para já deixe-me também dizer-lhe que ser amigo é interpretar olhares, entender silêncios, perdoar erros, compartilhar emoções, guardar segredos, não deixar cair e secar lágrimas. Pense nisto, faça por ser assim mesmo. Procure agora mesmo um amigo, porque não? Agora a música segue com Daniel Santa Cruz. Este kizomba romântico chama-se Lento. Quiero perder el tiempo. besos me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, bailame lento, así con todo sentimiento. Francame, niña, no me dejes. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. Dueña de mí, yo me pierdo en tu cuerpo, tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, me dejando en mi camisa una ruta de besos. Me lleve al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Lento, bailame lento, así con todo sentimiento. Ven, cabenina, no me dejes. Lento, cierra los ojos y vivamos el momento. Hasta que vea salir el sol. Los dos en un solo cuerpo, bailando lento. Baila conmigo. Aquí son más. Lento, bailame lento, así con todo sentimiento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que veas salir el sol. E depois da música, aí está a nossa agenda. Agenda semanal. E na nossa agenda semanal, hoje começamos por Braga, onde vão estar os The Gift no próximo dia 16 de julho, às 22 horas, no Teatro Circo de Braga. As entradas, no que diz respeito aos preços, variam entre os 20 e os 35 euros. Já no Porto, pode ver a 1 de julho a Orquestra Jazz de Matosinhos e Manuel Azevedo, é na Casa da Música do Porto. O preço de entrada são 11 euros. Coetos atuam em Estarreja, no Cineteatro, a 4 de julho, às 21h30. Os preços variam entre os 4 e os 6 euros. Já em Viseu, Robert Hank, a 11 de julho, a entrada é livre. Já em Coimbra, Song Tailors, a 5 de julho, atuam às 18h30, na FNAC de Coimbra, a entrada é livre. David Carreira marca concerto para 4 de julho, em Abrantes. Em Lisboa, está marcado o concerto com os Extreme, a 1 de julho, no Armazém F, às 21h. A entrada custa 24 euros. Em Reguengos de Monsaraz há para ver uma exposição denominada Perdigões, o centro de um mundo. São revelações de uma comunidade pré-histórica. Revelações que pode ver no Museu do Fresco em Monsaraz. Já em Estremoz, até domingo, dia 24 de agosto, pode ver uma mostra que faz uma ligação entre duas artes, a poesia e a barrística. Os poetas vão assim refletir sobre a arte bonequeira, dando-nos a conhecer através da sua mundividência muito própria como entendem os bonecos, as temáticas a estas associadas e a candidatura a património da humanidade. Voltando à música, em Setúbal, digo-lhe que atua Rodrigo Leão às 21h30 do dia 11 de julho, é no Fórum Municipal Luísa Todi. A entrada custa 19€. Em Moura, Ana Moura, no dia 21 de julho, para ver então, nesta cidade alentejana. Em Almodóvar, está marcado o concerto com os Expensive Soul para o dia 12 de julho. Já no Algarve, pode ver os Mundspell a 19 de julho, em Faro, no Vale das Almas. E nos Açores, há uma exposição para ver, denominada Mar Lisco, Lixo Marinho, um Problema Global. É na Fábrica da Baleia do Porto Pim, na Ilha do Faial, a não perder também. Finalmente, na Madeira, sugestão para o dia 31 de julho, aliás, até lá, pode ver teatro com a peça Roleta. É uma peça que vai estar, então, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. São sugestões, já sabe que deve aproveitar da melhor forma. Agenda semanal. E voltamos à música agora para ouvirmos Fafá de Belém com O Coração do Agreste. É uma canção já velhinha que vamos hoje gostar de recordar, certamente. E logo depois também o Império dos Sentados com o tema Sempre para Te Amar. Continuação de uma muito boa noite. Obrigado por estar ligado ao Canto da Lua. Regressar é reunir dois lados, a dor do dia de partir, com seus fios enredados, na alegria de sentir que a velha mágoa é moça. Seu belo noivo é o amanhã. Eu voltei pra juntar pedaços de tanta coisa que passei. Da infância abriu-se o laço nas mãos. da Lua, as melhores baladas. Vaguei o errante por ruas sem fim, louco sem saber se és para mim. No teu olhar distante vejo que já me perdi. És um livro aberto que nunca li. Sempre pra te amar. E assim estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 126. E é caso para dizer que consigo aí desse lado, tudo rola muito, muito melhor. Se ainda não sugeriu o nosso programa aos seus amigos, então está a tempo de o fazer, até porque temos um Facebook à sua disposição. Basta que escreva no Facebook, Ao Canto da Lua, procure-nos, faça gosto na nossa página e aproveite também para visitar o nosso site se ainda não o visitou. Estamos em www.aocantodalua.pt.vo. Muito obrigado pela sua companhia, já sabe que de hoje a 8 dias eu vou estar de regresso para mais uma grande hora de rádio. Para finalizar, deixo-lhe esta canção que é bem velhinha, Una Lágrima Sul Viso. A voz é de Bobby Solo. Boa noite. Da una lágrima sul viso ho capito molte cose. Tanti e tanti mesi, ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non sapevo che tu mi amavi mai come me. Non provavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore. Questo istante di me, che non amo che te. Espreitar a lua. Mais um dia que acaba. Brilhante como sempre. Bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Nós estamos lá. Lua, lua. Todas as semanas na sua rádio. Ao canto da lua. Ao canto da lua.